Nosso tema dessa noite é a lei do retorno. Lei do retorno, a gente sabe o que significa retorno, né? A gente arremessa alguma coisa ou faz alguma coisa e aquilo provoca um retorno a alguma coisa de igual intensidade. Essa é a ideia, né? De igual intensidade e no sentido oposto ao que foi feito. Só que dentro do nosso conceito material, a gente acaba trazendo todo o nosso conhecimento para aquilo que a gente entende que são as formas do nosso mundo material. A gente vê as coisas acontecendo, interpreta e adequa dentro daquilo que a gente entende. Então, dentro dessa situação de retorno, às vezes a gente acaba interpretando de uma forma errada. Vamos tentar dar alguns exemplos até para a gente perceber. Porque quando a gente fala do que eu faço e que eu mereço um retorno pelo que eu faço, a gente começa a questionar, da onde vem esse retorno que eu faço e que eu mereço? Vem de Deus? É a vida que me retorna? Então a gente vai só abrindo algumas questões para a gente pensar. Um exemplo, que existem vários por aí, é uma pessoa, vamos supor que eu sou uma pessoa difícil, uma pessoa rude, uma pessoa irritada, uma pessoa que não admite erros e quando alguém erra, eu sou muito crítico, eu sou muito duro, eu sou muito pesado na forma como eu me manifesto sobre aquilo. É natural que as pessoas não queiram ficar perto de mim, porque elas não gostam do que eu produzo. Quando lá adiante eu me senti sozinho, isolado, porque ninguém quer ficar comigo, eu dentro da minha concepção, dos meus conceitos adquiridos, eu vou achar que aquilo é um retorno que a vida está me punindo pela forma como eu sou, ou como eu era. A vida criou aquela situação ruim que eu vou estar passando. Na verdade, não foi a vida que fez isso, né? Na verdade, foi escolha das pessoas em ter talvez uma vida mais saudável se afastando de mim. Outro exemplo que é clássico dentro da nossa sociedade atual são as doenças. Então a gente carrega uma culpa muito grande. E quando a gente adoece, principalmente quando são doenças graves, a gente interpreta como sendo um castigo. Às vezes a gente diz que o castigo vem de cima. Foi Deus que me mandou aquilo para me punir ou para que eu mude, para me melhorar, enfim. Eu interpreto de diversas formas. De novo, a gente cita Deus como sendo o causador de alguma coisa. Na verdade, Deus não está fazendo nada disso. A gente está trazendo um Deus humano para tentar responder algumas questões que são próprias nossas. A gente quer que Deus, então, interfira pelo bem ou pelo mal. Então, quando as coisas boas acontecem, graças a Deus, porque eu sou bom, então Deus me deu aquilo. Quando as coisas são ruins, então é porque eu sou mal, então eu mereci aquilo. Merecimento, a gente acaba interpretando como um julgamento. Então eu sou julgado pelo que eu faço e através disso eu mereço ou não. Ou eu mereço dessa forma ou de uma forma um pouquinho diferente. São conceitos enraizados e que a gente carrega. Mesmo que a gente, às vezes, saiba e repita para a gente mesmo essas questões sobre Deus, que não é Ele que está determinando dessa forma. Então, dentro do nosso mundo material, tudo que a gente faz aqui, materialmente, gera um retorno. Tudo que a gente faz gera um retorno. Quando tu vai trabalhar, tu espera pelo retorno do salário. É isso. Outras questões, quando a gente ajuda alguém, a gente espera que quando a gente precise, aquele alguém nos ajude. E a gente fica muito decepcionado quando não acontece isso. A gente se lamenta, ah, mas eu fui bom e aquela pessoa, quando eu precisei, me virou as costas. A gente cansa de falar e de ouvir essas situações. A gente acha que as coisas boas que a gente faz, elas isolam, elas neutralizam as ruins que a gente faz. A gente pensa assim, eu fiz isso aqui errado, mas eu fiz isso aqui certo, beleza. Na média eu passo e vou para o céu. A gente acaba achando isso. São conceitos, de novo, eu quero reafirmar, que estão muito enraizados em nós. Então a gente acaba relacionando isso. A gente age dessa forma na nossa casa, com os nossos filhos, quando a gente cede alguma coisa, a gente diz não para outra, porque a gente até explica para eles, é não por isso ou é sim por isso. Relaciona com alguma coisa que aconteceu. As religiões, durante muito tempo, e ainda carregam essa questão de merecimento, dessa forma como um pagamento por aquilo que foi feito. Então, quando eu quero fazer as pazes, ou eu quero desfazer algo errado que eu fiz, o que eu faço? Bom, eu posso fazer uma novena, eu posso fazer uma caminhada até Caravaggio, que é o mais perto que a gente tem aqui, né, da nossa relação. Eu posso rezar o terço várias vezes. Eu posso vir no centro, para não deixar só a outra religião. Eu posso vir no centro e botar até dinheiro na caixinha. A gente acha que até com o dinheiro a gente acaba comprando a nossa salvação. Então, eu dei, eu tenho que ter um retorno disso. Essa é a ideia. Eu tenho que ter um retorno do bem que eu fiz, ou que eu acho que eu fiz. A gente não percebe, e a gente até sabe porque a gente já ouviu, se a gente já não viu, a gente já ouviu várias informações a respeito de que forma que a gente se manifesta e de que forma que a gente é. Nós não somos aquilo que nós estamos fazendo. Aquilo só demonstra como a gente está. Existem vários livros em várias linhas que dizem somos o que pensamos, quem ama não adoece. O que eles querem trazer com a questão mental e a questão do sentimento para a gente tentar entender? Que talvez a questão daquela prática que a gente faz, ela não seja mais importante do que aquela questão interna que eu carrego dentro de mim. O merecimento, ele não é por alguma coisa que eu faço. Esse retorno não se dá pelo que eu faço. O merecimento é pelo que eu sinto. É pelo que eu emano. Por isso que quando a gente faz uma coisa errada e a gente corre para fazer uma boa, para ficar zerado com Deus, essas coisas não acabam não acontecendo. Porque eu tenho que resolver o porquê que eu fiz aquilo de errado. Por que eu ainda produzo coisas ruins? E não é só nas atitudes. Aqui dentro da questão mental nossa, se a gente começar a perceber, todo dia, durante várias vezes, a gente é, vamos chamar de alvo, de maus pensamentos. A gente até diz assim, não, mas é porque eu fui falar com fulano e o fulano só fala coisa ruim. Ou porque eu estou carregado com um espírito que é ruim. A gente coloca sempre a culpa para trás. Mas quando vem um pensamento ruim, a gente tem a opção de dar vazão para ele ou cortar. Cortar o tal do mal pela raiz. Pronto. Por que eu estou pensando naquilo? Não interessa de onde é que veio, se foi. Por que eu estou pensando naquilo? Se eu me julgo bom, então eu tenho que fazer alguma coisa para me justificar. Eu tenho que ser bom, eu tenho que fazer as coisas boas. E através do pensamento é o primeiro ponto. Talvez seja o mais difícil, porque tudo que a gente faz os outros estão vendo. Então a gente consegue meio que disfarçar na frente dos outros. O que eu falo, de repente eu também consigo disfarçar de alguma forma, porque afinal de contas, dependendo do que eu falo, eu recebo alguma coisa de volta, uma crítica, ou um tapa nas costas, enfim. Mas o que eu penso, ninguém está vendo. Então aí eu continuo sendo eu mesmo. Eu continuo produzindo mentalmente coisas que não são tão saudáveis para mim, que estão aos pouquinhos, insistentemente me intoxicando e me deixando, que ninguém vê, mas me deixando numa situação precária, e eu acho que, de repente, a vida não está sendo justa comigo. Porque eu fiz o bem, então como é que eu não estou recebendo esse bem de volta? E a gente ainda compara com os outros. A gente diz, mas olha lá o fulano. É um baita, não sem vergonha. E está numa boa. Então a gente acaba, né, querendo praticar a justiça. Ou, muitas vezes, a gente não quer praticar a justiça. Mas a gente tem uma vingança lá dentro. E a gente diz assim, não, mas ele vai pagar pelo que ele fez. A gente que é bom, né? A gente não vai fazer o mal. Não vai lá dar o troco. A gente vai deixar para Deus, então, resolver essa questão. Ele vai pagar pelo que ele fez. O sentimento é que está deteriorado. É esse que a gente tem que observar e alterar. Porque senão, por fora, a gente está sempre bem. Hoje em dia, as redes sociais, elas são campeãs em fazer isso, né? Elas nos mostram sempre na nossa melhor forma. A gente coloca lá a nossa melhor foto, e inclusive tem até os filtros para deixar a gente um pouquinho melhor, né? E ali a gente mostra uma aparência, um recorte nosso muito pequeno, de um instante muito pequeno, que não corresponde ao que realmente a gente é. A nossa essência é essa aqui, aqui dentro. E quando a gente fala que quando a gente morre, a gente leva quem a gente é, é nisso que a gente está tratando, quem nós somos. O olhar no espelho, às vezes, é muito profundo, né? Ele nos traz esse retorno entre nós mesmos. Então, ali, quando a gente olha no olho, a gente consegue, às vezes, ter uma profundidade e a gente vê a nossa alma. A gente percebe que a gente tem que investir mais e tem que trabalhar mais do que a gente já está fazendo.